206, 1510 kHz, Rádio Clube de Turbano. No ar, o seu correspondente, montagem e produção do nosso departamento de jornalismo.